Era uma vez uma velha, muito feia e muito má. Era uma velha horrorosa que vivia no meio da floresta, numa casa velha, escura, de paredes pretas e buracos no chão, onde ela tropeçava com os seus pés bicudos e ossudos. Mas esta velha, muito feia e muito má, ela não vivia sozinha, não. Viviam com ela dois meninos. Uma menina e um menino, de cabelo encaracolado, uns olhos doces e um sorriso muito meigo. Até pareciam dois anjinhos. Esvoaçavam por aqui, esvoaçavam por ali. Mas a velha, muito feia e muito má, ai, ela não descansava, não, enquanto não os via a dormir, para ela poder ir andar à vontade pela sua horrorosa casa. Um dia, melhor dizendo, uma noite, depois de lhes dar de comer, com a sua voz de bruxa da floresta, o seu dedo muito espetado e cheio de verrugas, ela disse: "Meninos, já para a cama, senão..." Os meninos obedeceram, foram logo para a cama e adormeceram a sorrir. A velha, muito feia e muito má, desgrenhou ainda mais os seus cabelos. Tirou o avental, calçou uns tamancos de pano e começou a descer as escadas. Catapum, catapum, catapum. Catapum, catapum, catapum. Chegou à porta do quarto das crianças, espreitou lá para dentro, viu que já estavam a dormir e disse: "Já estão como eu os quero! Já estão como eu os quero!" E continuou a descer as escadas. Catapum, catapum, catapum, catapum, catapum. Chegou à porta da cozinha, abriu a porta da cozinha, que rangia como um gato esfomeado. E procurou a gaveta dos talheres. Encontrou a gaveta dos talheres, abriu a gaveta dos talheres e tirou de lá de dentro um grande. Ok, agora vou só recuar um bocadinho para fazer ainda mais suspense. Como já disse, a velha, muito feia e muito má, ela abriu a porta da cozinha que rangia como um gato esfomeado. Procurou a gaveta dos talheres, abriu a gaveta dos talheres e tirou de lá de dentro um grande. Um enorme facalhão e pôs manteiga no pão. Pôs manteiga no pão. Hoje o pão com manteiga está tão bom. E dizem que esta velha, muito feia e muito má, ela faz isto todas as noites. Vitória, Vitória, acabou-se a história.